Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é sexta-feira, estamos a 18 de março de 2011. Já são 20h45 e hoje, devido a um pequeno atraso na programação, estamos a iniciar o nosso programa apenas a esta hora e não às 20h30, como é habitual. Mas não é por isso que vamos ter menos tempo de programa, vamos ter aqui hoje grandes músicas bem calmas para iniciar de forma relaxada o seu fim de semana. Sexta-feira à noite, traz-lhe na Antena Web os Enigma com Return to Innocence, uma música lançada em 1993 e que nos transporta para aquilo que posso chamar de o mundo da magia. Logo depois vamos continuar precisamente nesse mundo com a cantora Sarah McLachlan, o tema In the Arms of the Angel. São os dois temas que vão abrir as portas de mais um Musicália. Fique bem, boa noite na companhia da Rádio Antena Web. second chance for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Vamos seguindo depois de Sarah McLachlan com In the Arms of the Angel. Vamos ficar com mais duas músicas. Siamisiai, a música da cantora Laura Pausini, seguida de Red, Red Rose, uma música proveniente da Escócia, de um intérprete, aliás, de um intérprete que se chama Phil Coulter. Esta música faz parte de uma coletânea de música celta e música calma ao mesmo tempo. Vamos ouvir então este Red Red Rose de Phil Coulter, mas antes, então, Laura Pausini, que começa com uma bonita frase: Non direi no. Non direi no, che ti conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no.

E é assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais um Musicalia. Tom Oliver traz-nos Free Your Mind. É com esta música calma que chegamos ao final de mais um Musicalia. Já a seguir, hoje às 9h15, devido a alguns atrasos na programação, arranca mais um voo noturno com Diamantino Teixeira. Entretanto, eu volto quanto ao Musicalia terça-feira, quanto ao Friday Night, que é o programa que iria apresentar logo depois, regressa por volta das da meia-noite e 15 minutos. Fique bem, boa noite, e quanto ao musical, então, até terça-feira. Of skies, lost in dynamites of heaven. Spring is in the air tonight and in the lakes between the paradise and the earth. Hard to forget we're all humans, when we fly in this burst of laughter, when we feel what we love and love what we do, nothing can stop us. When the weakest smile is a giant rainbow in the onsets of heaven. When a drop of rain is nothing but a short moment in a child's heart. When the skies around us are just reminders of our own godlike presence. When we are truly connected with the One at the top of the ocean. Crest of a wave, so much at our heartbeat's desire, and the truth of our own destiny. When we feel what we love, and love what we do, nothing can stop us. Endless skies await our destiny, clusters of helping hands are all around us. Life is pounding to our own rhythm. Wishes are served on a silver plate. Dare to dream, get carried away by the sound of your own inner magic. We will be there, the gods of your presence. When you feel what you love and love what you do. For life is made for you to mold it. And love is life to be lived. And love is life to be lived. All is one.